É, alô, você que tá ligadinho aí no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono Sete, está no ar a terceira edição do Rio Vox Esporte Clube Extra e hoje tem muito conteúdo para você. Vamos falar dos jogos desse sábado, vamos falar dos jogos de amanhã, como não temos programação esportiva na Rio Vox FM, vamos passar os três jogos de amanhã também. Então, sem mais delongas, muito obrigado a você que está acompanhando, você que está nos ouvindo através do site, através dos feeds, dos podcasts, dos agregadores de podcast. Muito obrigado. Rapidamente, vamos começar falando de futebol. Vou começar falando do primeiro jogo de hoje, 7 da manhã. Tivemos França e Austrália, jogo que tivemos aí polêmica em uso da tecnologia, né? O primeiro pênalti marcado com o uso do VAR, né? Do árbitro assistente de vídeo, né? Então, a França teve o seu... Entrou para a história mais uma vez, né? Na Copa passada contra Honduras foi o primeiro gol a ser utilizado a tecnologia da linha do gol, que é quando vê... É, quando se vê que a bola entrou ou não pelas câmeras lá de dentro do gol, dá pra ver se entrou ou não, apita também no relógio do árbitro. Então, a partida de hoje, a França teve dificuldades com a Austrália. A Austrália teve oportunidades de fazer seu gol aí, de abrir o placar no começo. Teve uma bola alçada na área que passou muito perto do Lohry, ele precisou tirar ali, senão ia sobrar, tinha o atacante fechando ali. O primeiro tempo movimentado, mas de muito estudo também, né? As equipes não conseguiram transformar as chances em gol. A segunda etapa, tivemos os três gols da partida. O primeiro, pela penalidade máxima sofrida aí pelo... Acho que foi pelo próprio Griezmann. Ele acabou batendo o pênalti, fazendo o gol. Esse que foi o gol, então, que o pênalti foi marcado com o uso da tecnologia aí do árbitro de vídeo. Griezmann fez o primeiro. A Austrália empatou em outro pênalti ali com o Mayo Jednak, volante que joga no Aston Villa da Inglaterra, mas Paul Pogba fez o gol que deu a vitória para a equipe da França. O Pogba bateu, a bola bateu no travessão, bateu dentro do gol e saiu pela tecnologia da linha do gol. Então a França fez o seu segundo gol, jogo em que a tecnologia esteve empregada, hein? Mas a França passou para água com o peito aí, foi difícil, foi complicado, mas começa vencendo e é sempre muito importante. Como a gente já diz aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra, o jogo de estreia na Copa do Mundo, ele tem uma carga emocional muito grande, é um jogo que vale muito para os dois lados e pode acabar ficando complicado, às vezes até pelo próprio nervosismo do atleta, do jogador dentro de campo. Mas, boa vitória da seleção francesa, contou com dois dos maiores nomes aí do futebol mundial para fazer o gol e largar na frente do grupo C da competição. Quero ouvir a palavra do nosso amigo Titi agora, que tem um comentário sobre França e Austrália. E daqui a pouco a gente volta para falar muito mais de esporte, para falar de Argentina e Islândia. Islândia e Argentina, eita que esse jogo tem muita coisa para falar também. Olá, ouvintes da Rio Vox FM, aqui quem fala é o Titi. Aí eu quero comentar um pouquinho do jogo França e Austrália hoje de manhã e Argentina e Islândia. Entre França e Austrália foi como eu falei ontem, né, que ia ser um jogo complicado para a França, difícil. Aí dito e feito, a França começou ganhando de 1-0 num pênalti, depois a Austrália empatou também de pênalti, e depois um gol meio achado lá, a França fez 2-1, mas mesmo assim, a Austrália dificultou muito assim, a vida da França. Para mim foi assim, um resultado assim, até injusto, viu? Mas a França faz os 3 pontos, por enquanto tá tá na liderança do teu grupo, e agora vamos ver que a próxima rodada desse grupo, se a França ganha do Peru e a Austrália, vamos ver se a Austrália tem o mesmo desempenho contra a Dinamarca. Obrigado, Titi. Boa tarde a todos ouvintes da rádio aí. Muito bem, estamos de volta com o Rio Vox Esporte Clube Extra. Quero agradecer o carinho da sua audiência, quero agradecer a todo mundo que está deixando seu comentário. Nosso amigo Danendo, lá no primeiro episódio, deixou o seguinte comentário, olha só. Olá, Léo, ótima ideia de mandar um programa extra dos jogos da Copa, gostei bastante. Quem diria a Rússia mandando um 5-0 em cima da Arábia Saudita? Nem teve muita graça, mas com o chefão de olho, parece que eles resolveram se mexer. Continue com um ótimo trabalho, um abraço. Valeu, Dan, muito obrigado pelo comentário, viu? Continue ouvindo o nosso programa, eu agradeço muito pelo carinho da sua audiência. Também vamos mandar um alô para o Carlos Matos, ele também deixou comentário lá no programa 1, disse o seguinte, olha só, parabéns pelo programa, gosto muito da iniciativa de disponibilizar todos os programas online. Agora estou ligado todos os dias, parabéns pelo ótimo trabalho e mandem um alô para Poços de Caldas, abraço. Alô, Carlos, um abraço para você que está nos ouvindo diretamente de Minas Gerais, de Poços de Caldas. Muito obrigado pela audiência aí, meu amigo. Muito obrigado por acompanhar nosso programa. Divulga aí para a galera. E também tem o comentário do nosso amigo Pensador Louco. Pensador Louco tem um excelente podcast que é o Teatro Escuro. Tem grandes podcasts, podcasts de música, tem filme, tem o Som no Caixão, tem o Desleituras, tem o Exadoff, tem também o Necrofilme, tem um podcast muito interessante que tem muita coisa para você. Muito obrigado ao nosso amigo Pensador, que deixou o seguinte comentário. Ó, excelente episódio, muito mais dinâmico que o jogo da abertura em si, que achei meio xoxo. O programa ficou excelente, já virei fã. Por mim, a Rússia até aguentou bem a parada. Vamos ver como sai com o Egito. Parabéns pelo excelente podcast e bola pra frente. Muito obrigado, meu querido amigo Pensador, pela força também, por estar acompanhando o nosso programa. Então você já sabe, quer ter o seu comentário lido aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra? Manda, deixe seu comentário lá nos programas, pode deixar aí no nosso site mesmo, no www.riovoxfm.com, na página em que a gente posta o conteúdo, pode deixar os comentários ali que a gente vai estar lendo aqui pra você, tá certo? Muito obrigado, pessoal, que tá comentando. Comente aí, deixe seu feedback, que é muito importante pra gente. Vamos falar então de Argentina e Islândia a partir de agora no Rio Vox Esporte Clube Extra. Muito bem, estamos de volta com o Rio Vox Esporte Clube Extra para falar de Argentina e Islândia, a partida que aconteceu em Moscou, no estádio Spartak, e a equipe da Argentina realmente parou no bloqueio da seleção islandesa, né? A seleção da Islândia se mostrou defensivamente muito forte, né? Praticamente um iceberg mesmo na frente do gol da Islândia. Eles conseguiram suportar muito bem a pressão argentina. Os argentinos tiveram 80% da posse de bola praticamente durante o jogo inteiro. Eles conseguiram ficar com a bola, mas hoje não era o dia da Argentina, né? Um Messi pouco inspirado. Parece que estava bem difícil hoje a vida da seleção argentina, que já não está num momento bom, o momento é conturbado, o momento é difícil da seleção argentina, mas a Argentina até que saiu na frente, viu? O Di Maria chutou para o gol, deu meio que errado, mas a bola acabou sobrando para o Sérgio Agüero, o atacante do Manchester City, puxou para a esquerda, bateu no gol e fez a alegria da torcida argentina. É muito importante o Agüero estar bem, né? Porque o Agüero já mostrou que sabe fazer gols. E Eu nunca vi o Agüero assim muito bem na seleção argentina. Nossos amigos argentinos, o Julian, o Sebs, podem mandar pra gente se eu estou enganado, mas nunca me pareceu um jogador muito objetivo na seleção. Muito importante, é ídolo no City, mas muito importante esse primeiro gol dele. Vamos esperar o Agüero bem nas próximas partidas aí para tentar classificar a seleção argentina. Aí a Islândia foi para cima, tentou buscar um empate e conseguiu. Pelas pontas, né? Bola cruzada na área, o Caballero deu o rebote para o Frimborgson, atacante, se eu não me engano, camisa 11 islandês, ele é atacante do Augsburg, da Alemanha. Só empurrou para a rede, fez o primeiro gol, fez a festa da torcida, gelada da torcida da Islândia. A Islândia é um paizinho muito pequeno, né? São 300 mil habitantes só, parece que, na Islândia. Então, pessoal foi em peso para a Rússia, vai acompanhar a sua seleção. Pessoal apaixonado realmente por futebol. E depois daí, a Argentina tentou de tudo que é jeito. O Messi chutando de fora da área, o Messi batendo falta, enfiada de bola. Até que, no segundo tempo, o Messi enfiou uma bola de Promesa, o menino do Independiente de Avellaneda, ele sofreu o pênalti. Só que na cobrança brilhou a estrela do Halldórsson. O goleiro islandês pegou o pênalti batido pro Messi. O Messi realmente não é um grande batedor de pênaltis, né? Costuma errar algumas penalidades importantes e a oportunidade de vencer a partida estava no pé dele. Infelizmente, hoje não foi o dia do Messi. O goleiro da Islândia brilhou, assim como a sua defesa. Defesa que praticamente intransponível, né? A equipe da Islândia mostrou grande solidez defensiva e segurou um empate, um primeiro jogo dos sonhos para os islandeses, que foi empatar com a seleção bicampeã do mundo, a seleção da Argentina. Então, o que podemos esperar para a próxima rodada das duas equipes? Olha só. Argentina enfrenta a Croácia, esse jogo é importantíssimo lá em Nizhny Novgorod, às 15 horas da próxima quinta-feira, dia 21. A Argentina vai precisar vencer, esse é confronto direto e é jogo duro, porque a Croácia vem mostrando um bom futebol. Vamos aguardar, ver o que a Argentina pode fazer. A Islândia pega na sexta-feira, ao meio-dia, a Nigéria em Volgogrado. Vamos ver como que vai ser essa Copa do Mundo da Islândia. O pessoal já está muito feliz em ter classificado para o Mundial, está fazendo a festa. Mas que seria legal ver a Islândia passando de fase, seria. Então vamos aguardar e ver como que vai se portar, como que vão se portar Argentina e Islândia na próxima fase da Copa do Mundo. Agora a gente fala de Peru e Dinamarca. E agora, comentando um pouquinho do jogo Argentina-Islândia, o grande herói do jogo hoje foi o goleiro da Islândia, que pegou até pensamento, pegou tudo. E o craque da Argentina, né? O Lionel Messi, que errou o pênalti e faz uns 45 minutos, ele já falou já que aquele é o responsável pela Argentina não ter ganho, mas foi assim. É um jogo bom, viu? É a Argentina em cima e a Islândia só jogando nos contra-ataques. Aí é que também teve, assim, pra mim, um erro de arbitragem contra a Islândia, porque teve um pênalti que bateu na mão do jogador argentino e o juiz polonês não chamou o árbitro de vídeo. Mas foi assim um resultado assim justo para as duas equipes. Aí a Islândia já começou assim surpreendendo nessa Copa do Mundo. E agora vamos ver assim a próxima rodada desse grupo, porque ainda tem mais um jogo daqui a pouco entre Croácia e Nigéria, e vamos ver quem que vai ser as duas classificadas. Mas a Islândia hoje foi assim, a zebra. Aí o grande herói do jogo foi o goleiro da Islândia. Obrigado e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio Vox FM. As we lose. Vamos falar então de Peru e Dinamarca, jogo que aconteceu também nesse sabadão. Sabadão com 4 jogos de Mundial, hein? Que sonho pro pessoal que gosta de futebol, né? Vamos falar de Peru e Dinamarca. É uma partida em que o Peru começou de maneira frenética, né? Foi pra cima da equipe da Dinamarca. O Carrillo era um dos jogadores mais perigosos da equipe do Peru. Realmente, pelas pontas ali, era complicado segurar. O Cueva também jogando bem, ditando o ritmo, né? Lembrando que o Guerreiro começou no banco de reservas, foi poupado pelo Gareca, diz que o seu principal jogador, o maior ídolo da torcida peruana, não está 100%, até porque ele, durante a campanha, ele não estava jogando, né? Estava suspenso por doping, então não tem tanto ritmo de jogo ainda. Então, os primeiros 20 minutos só deu Peru. O Peru realmente foi à frente, tentou buscar o gol, né? Mas parava aí na defesa da Dinamarca e também no goleiro Schmeichel. A partir dos 20 minutos, a Dinamarca conseguiu colocar a bola no pé, dominou as ações, teve boas chances de fazer o gol, mas realmente a chance mais perigosa durante o primeiro tempo foi o pênalti sofrido aí pelo Cueva, pênalti que teve também o auxílio do árbitro de vídeo. A penalidade foi marcada e o Cueva isolou, mandou por cima do gol, mais um pênalti perdido nesse sábado de Copa do Mundo. E esse gol, esse pênalti perdido pelo Cueva, fez muita falta, porque no segundo tempo a Dinamarca voltou melhor. Não foi um jogo muito legal, para falar a verdade, no segundo tempo. O Peru novamente começou melhor, teve chance para abrir o placar. O Cueva deixou o marcador de bunda com o chão, em vez de chutar, ele tocou o Carrillo, acabou perdendo, e o castigo veio na bola seguinte, porque aí o Poulsen, que fez o pênalti no Cueva, recebeu num contra-ataque em que o Eriksen saiu sozinho. Foi, acho que, a única bola que o Eriksen teve oportunidade de carregar e mostrar um pouco da sua qualidade. Ele deu a bola para o Poulsen, que bateu, e o goleiro, ele não fechou nem o canto dele, não fechou o outro, deu o canto para o Poulsen finalizar, e o atacante, que atua no Red Bull Leipzig, não perdoou, fez o gol solitário que deu a vitória para a equipe da Dinamarca. O Paulo Guerreiro entrou cerca de 18 minutos do segundo tempo e o time do Peru melhorou. O time do Peru foi para cima, quase fez um golaço de calcanhar. O Farfán também bateu uma bola para o gol em que o Schmeichel pegou, mas acabou não dando. A equipe da Dinamarca saiu na frente, venceu a partida e está na liderança do grupo junto com a França. Então, o grupo C da competição tem Dinamarca e França com 3 pontos, Austrália e Peru com 0 ponto. Na próxima rodada temos Dinamarca e Austrália, o jogo em Samara, às 9 da manhã da próxima quinta-feira, dia 21/6. E ao meio-dia, também do dia 21/6, temos França e Peru em Ekaterimburgo, também lá, obviamente, Copa do Mundo na Rússia, óbvio que é na Rússia o jogo, né? Então, França e Peru. O Peru vai precisar vencer, e vai precisar muito vencer a equipe da França para tentar se classificar. É só a vitória que interessa para a equipe do Peru. Copa do Mundo, tiro curto, é assim mesmo, então fica complicado. Então, falamos de Dinamarca e Peru, falamos de França e Austrália, falamos de Argentina e Islândia, e agora vamos falar de... Não, eu ia falar Senegal, é Nigéria e Croácia. Croácia e Nigéria, válido pelo grupo D da Copa do Mundo. Daqui a pouco tem os jogos de amanhã, a gente vai analisar aqui no Rio Vox Esporte Clube. One shot, one truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all at. Vamos falar de mais um jogo que rolou nesse sabadão, totalmente sabadão, 100% Copa do Mundo com 4 jogos. Vamos falar de Croácia e Nigéria, jogo que acabou faz pouco tempo e tivemos a vitória da Croácia com um gol em cada tempo aí, gol do Etebo, né, o gol contra do jogador nigeriano, e o gol do Luka Modric. A Croácia saiu na frente 2-0, vence a Nigéria. Um jogo que, olha, não teve, a Croácia não teve grandes dificuldades, não. Eu acho que até o Subasic nem sujou a roupa, viu? Porque pouco trabalhou na partida. A equipe da Nigéria não teve objetividade na partida. E a Croácia mostrou o bom futebol. O time da Croácia é muito forte. No começo do jogo, demorou um pouco para se encontrar, mas parece que com o tempinho foi se acertando e leva para casa 3 pontinhos muito importantes. Afinal de contas, a Croácia nesse momento é líder do grupo D da Copa do Mundo, o grupo da Argentina. E a próxima partida é confronto direto com os hermanos. Uma vitória croata classifica a seleção aí da camisa vermelha e branca e coloca a corda no pescoço dos hermanos, apesar que a Argentina coloca, tô pensando aqui, eu ia falar que a Argentina poderia se classificar na última rodada contra a Nigéria, mas a Islândia pega a Nigéria agora, então um empate na última rodada, dependendo do que acontecer, pode classificar a Islândia e Croácia no último jogo. Então, esse jogo Croácia-Argentina, eu tô muito curioso para ver. Acho a equipe da Croácia muito qualificada, não sei se a Argentina bate a Croácia. Eu acho que é outro jogo para empate, mas fundamental essa vitória dos croatas contra a Nigéria. Belo começo de Copa da equipe da Croácia. Vamos então falar dos jogos de domingo. Vamos começar pelo primeiro jogo desse domingo, jogo que vale pelo grupo E, o grupo do Brasil, jogo entre Costa Rica e Sérvia, o jogo em Samara, lá na Rússia. E esse é um jogo que eu não sei muito o que pensar não, viu? Porque a Costa Rica, na preparação, apanhou de todo mundo, apanhou da Bélgica, apanhou da Inglaterra. Me parece ser uma seleção muito mais frágil do que aquela que surpreendeu na Copa do Mundo passada. É bem verdade que o seu goleiro, Keylor Navas, quando está em dia inspirado, fica muito difícil marcar gol neles. Então, é bom observar a Costa Rica por esse fato, né? Às vezes pode ser um problema vazar o goleiro Keylor Navas. A equipe da Sérvia tem bons valores, tem o Matić, meio campista do Manchester United, tem o Milutinović Savić, eu acho que assim é o nome dele, jogador da Lazio, que não deve ficar na Lazio, deve trocar de clube, porque é muito bom jogador. Então, tem bons valores a equipe da Sérvia, né? Tem bons valores, tem o Ivanovic lateral, tem o Kolarov, outro lateral também, são jogadores de elite no futebol europeu. Então, é um jogo pra gente ficar ligado nos adversários do Brasil. Eu acho que o Brasil não vai ter problema com nenhuma das duas equipes, nem com Costa Rica e nem com Sérvia. Mas vamos ficar ligado. Esse, eu acho que tem um jogo que é bom pra Sérvia. Eu acho que a Sérvia é um pouco mais time e deve vencer a Costa Rica nesse primeiro jogo para abrir a Copa do Mundo, para abertura do grupo E da Copa do Mundo de Futebol. Então vamos acompanhar Costa Rica e Sérvia. Não sei se deve ser um jogo bom, não espero um jogo bom, mas quem sabe, né? Às vezes a Copa do Mundo pode nos surpreender. E vamos falar então do próximo jogo, o jogo do meio-dia, o jogo entre Alemanha e México, o jogo em Moscou. Vamos falar um pouco então da estreia dos campeões do mundo. A Alemanha chega para o Mundial novamente como uma das grandes favoritas ao título após o tetracampeonato em 2014. E Joachim Löw, o técnico alemão, mantém alguma parte de sua base. Tem uma boa base do último título e tem também bons jogadores que renovam bem essa seleção. A Alemanha, apesar de vir de algumas derrotas, é sempre uma grande favorita, sempre uma grande seleção, e não dá para deixar de lado o favoritismo da Alemanha para essa Copa do Mundo. Tem muito talento e, apesar de não ter uma grande estrela, o grupo é muito forte pelo lado alemão. Mas o técnico Joachim Löw diz que não tem humildade não. A Alemanha é sim, o time a ser batido. Tem muita coisa que melhorar, mas a equipe vai evoluindo a cada jogo. Não deu o time titular para a partida de amanhã contra o México. Mas é bem provável que a Alemanha entre com Neuer no gol, Kimmich, Hummels, Boateng e Jonas Hector, Toni Kroos, Khedira e Ozil, Thomas Müller, Draxler e Timo Werner. Esse deve ser o time da Alemanha para estreia contra a seleção mexicana. O México do Juan Carlos Osorio vem em um momento um pouco conturbado. Por quê? O que que acontece? O México, antes de ir para a Copa do Mundo, teve uma noitada ali que os jogadores foram para farra com 30 prostitutas. Rapaz, teve... realmente o pessoal teve uma baita de uma farra aí antes de viajar. O México, para variar, sempre se classifica de maneira tranquila para o Mundial, sem grandes problemas na zona da América do Norte. Mas é uma equipe que sempre costuma passar da primeira fase, mas para nas oitavas de final, sempre jogando muito bem. Então o México quer quebrar esse tabu e avançar, né, parar de ter esse tabu de ficar só nas oitavas de final. Então, o provável México para a estreia tem Ochoa no gol, Álvarez, Ayala, Moreno e Gallardo, Guardado e Herrera, Lozano, Vela e Corona, e na frente Chicharito Hernández. Esse é o provável México para o jogo de amanhã. Óbvio que pode mudar muita coisa, né? Mas deve ser o México. Eu sinto falta aí dos brasileiros, né? Do Giovani, do Jonathan dos Santos. Mas vamos ver, é um time competente. São jogadores que estão jogam nos grandes centros do mundo, né? Como, por exemplo, o Chicharito, que é o grande artilheiro da seleção. O Vela, que estava no Real Sociedad, agora está jogando na MLS, no novo time lá no Los Angeles. É um bom time esse México, vamos aguardar. Deve ter uma estreia complicada a Alemanha, mas acho que deve vencer 2-1 para a Alemanha, com um pouquinho de dificuldade, mas passa pela equipe do México. Mas e você? O que você pensa? Deixa aí embaixo, quero saber a sua opinião. O que vai acontecer em Chile, em Alemanha e México? O que vai acontecer nos outros jogos? Deixa aí. Você acha que a Alemanha é favorita para a taça? Você acha que o México pode surpreender? O México do Juan Carlos Osorio, México, que para muita gente é o campeão moral da Copa do Mundo já por causa dessas farras aí. Vamos aguardar. Vamos ver o jogo de amanhã, então. O jogo é ao meio-dia. Aonde vai ser essa partida? Alemanha e México no estádio Luzinski, lá em Moscou, pelo grupo F da competição. Outro jogo do grupo F, só na segunda-feira, a equipe da Suécia enfrentando a Coreia do Sul às 9 horas da manhã da segunda-feira. Vamos falar da seleção brasileira, então. Chegou o momento da estreia da seleção brasileira e, a partir de agora, é Brasil na veia. Vamos em busca do hexacampeonato, tudo sobre o Brasil e Suíça, aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra. Chegou a hora da estreia da seleção brasileira. Brasil e Suíça, Suíça e Brasil. Brasil chega num ótimo momento para a Copa do Mundo. Uma das melhores, assim, desde que eu me lembro por gente, um dos melhores momentos em que o Brasil chega para a Copa do Mundo. O Tite parece que achou realmente o grupo. O grupo está fechado, o grupo está feliz, o grupo está trabalhando sério, sem essa da farra que teve em 2006, por exemplo, sem o salto alto que veio em alguns outros momentos. Mas a seleção brasileira, então, vai entrar em campo no domingo, diante da Suíça, às 15 horas, e vai pegar aí um dos grandes adversários desse grupo, a seleção suíça, que, se eu não me engano, é a sexta colocada no ranking da FIFA. Então, não é um adversário fácil. A equipe da Suíça costuma complicar o jogo para algumas equipes. Por exemplo, em 2010, na estreia da Copa do Mundo, a Suíça ganhou da seleção da Espanha, que veio a ser campeão mundial. Mas depois perdeu os dois jogos e ficou de fora. Mas não é um jogo fácil. Daqui a pouco a gente passa as equipes. O Brasil está pronto, está muito preparado. O capitão é o Marcelo e ele fala muito do trabalho do Tite. Diz que o Tite realmente mudou a cara da seleção brasileira, né? O Tite tem 21 jogos e apenas uma derrota na seleção brasileira. São 17 vitórias, 3 empates e uma derrota. O Tite realmente mudou a cara da seleção. O Marcelo diz o seguinte, ó: já falei várias vezes, o professor mudou completamente a cara da seleção. Ele passa tudo mastigadinho e é tudo mais fácil. Ele e o Kleber, a comissão toda, fica tudo mais fácil entender o método. E o Marcelo é um dos grandes jogadores dessa seleção, um dos grandes jogadores do mundo. O Marcelo está jogando muita bola e esperamos aí ter ele 100% inteirinho nessa Copa do Mundo, porque o Marcelo é muito importante. Marcelo jogaria com a 10 fácil, fácil. Então, o Brasil preparado. Diz que o Fred, o Tite, na entrevista coletiva, falou que o Fred está fora dessa partida. Ele está vetado, não tem condição de jogo. E disse ainda que o Neymar não está 100% ainda, mas fisicamente é quase que uma máquina, né? Os índices deles na fisiologia são impressionantes. A recuperação dele é muito boa e ele não ainda está na sua plenitude. Não está 100%, segundo o Tite. Mas deve ir a campo Neymar. O Brasil não deve ter surpresas. O Brasil vai a campo então no 4-1-4-1 do Tite, com Alisson no gol, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, William, Paulinho, Coutinho e Neymar, e na frente o centroavante é Gabriel Jesus. Esse é o time do Brasil, é talvez o que tenhamos de melhor nesse momento. Mas agora a gente fala um pouco do adversário da seleção brasileira. Vamos falar um pouco da Suíça. Suíça, que é conhecida muito pelo seu ferrolho, né? Por ter uma equipe extremamente defensiva. Mas o ataque da Suíça, digamos que ele está respondendo nos últimos jogos, nos últimos tempos. O ataque da Suíça está funcionando. Mas os próprios jogadores da Suíça admitem que vão entrar retrancados com o Brasil, vão jogar realmente por uma bola. Quem diz isso é o lateral esquerdo e um dos grandes líderes desse time, o Ricardo Rodrigues, lateral do Milan. Ele diz que vai jogar por uma bola, sabem que o Brasil é muito forte. Eles dizem que podem jogar com times contra aí as equipes maiores, a defesa é muito sólida. O problema é fazer o gol na chance que tem. Não teremos muitas chances e quando tivermos tem que aproveitar, é o que diz o Ricardo Rodrigues, o lateral da equipe da Suíça. O Liechtensteiner, o capitão suíço que jogava no Juventus da Itália, né? Deve estar indo para o Arsenal nesse momento, diz que é impossível neutralizar o Neymar durante os 90 minutos, que é muito complicado ficar na cola do brasileiro. Depois de Ronaldo e do Messi, segundo o Liechtensteiner, é o melhor jogador, o mais completo, disse o lateral recém-contratado pelo Arsenal, antes de dar alguma receita para parar aí a seleção brasileira. As pontas são as grandes armas da Suíça e é por ali que devem vir as chances da equipe vermelha e branca. 43 mil ingressos vendidos na Rostov Arena. É o jogo mais importante que a Arena de Rostov vai receber durante a primeira fase da Copa do Mundo. Jogo muito importante, jogo excelente e o Brasil deve aí ter força máxima. Já falamos da força máxima, né? Brasil, a torcida brasileira deve estar aí no estádio do FC Rostov, time lá da Rússia. Quem é o árbitro? O árbitro é o mexicano César Ramos, árbitro da partida em Brasil e Suíça. Ele terá a companhia dos auxiliares Marvin Torrenteira e Miguel Hernández, todos eles mexicanos. O panamenho Juan Pitti é o quarto árbitro da partida. Essa é a primeira partida da seleção brasileira com o uso do VAR. E o Ramos, o César Ramos, ele esteve no Mundial, esteve nos Jogos Olímpicos de 16 e no Mundial de Clubes de 2017 apitou a decisão na qual o Real Madrid venceu. O Grêmio foi bem na decisão. Vamos ver que vai acontecer aí. Como que vai apitar o César Ramos, né? Um árbitro novo, é um árbitro jovem, mas pode ser importante, pode ser interessante, né, ter um árbitro mexicano aí. Todas as estreias do Brasil e Copa do Mundo costuma ter arbitragem ruim e erros de arbitragem. Já viu a última, o japonês, que ele fez aqui na Arena do Corinthians. A Suíça, como pode vir a Suíça do Vladimir Petkovic, o bósnio treinador da Suíça? O gol, a Suíça tem bons goleiros, o Burki e o Sommer. Eu, se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostava no Burki. Aqui, na escalação que eu tenho, na prova de escalação, tem o Sommer. Vamos aguardar. Então, aqui está como Sommer, Liechtensteiner, Char, Arcanji e Ricardo Rodrigues. Chaka e Berami jogando, fazendo uma linha de dois ali nos volantes, com Zuber, Dzemali e Shaqiri. E na frente, Seferovic, que é o centroavante dessa equipe. Então, esse é a prévia do jogo do Brasil. A gente torce muito para a seleção brasileira começar com o pé direito. O Brasil tem total condição de vencer a equipe da Suíça. E eu acho que vence 2-0 e acho que com 2 gols no segundo tempo da partida. Não vai ser um jogo fácil, não vai ser nem de longe um jogo fácil. O Brasil vai ter dificuldades, mas vai acabar se encontrando durante a partida e vai bater a Suíça. Então, vamos lá para mais um intervalinho aqui no nosso programa e daqui a pouco a gente volta para encerrar nossa programação. Mas antes eu quero saber o que você acha dessa partida, o que vai dar, Brasil ou Suíça? Deixa aí embaixo que no próximo programa a gente passa o seu palpite aqui, vamos ver se você acertou ou se você errou aí o palpite para esse jogo. E estamos encerrando então mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube Extra. Foi um prazer mais uma vez passar essas informações para vocês e ter você aqui acompanhando o nosso programa. Um programa que está crescendo aí, a gente pouco a pouco vai melhorando. Quero saber o seu feedback, o que você acha, como que está o nosso programa, né? Essa nova maneira de fazer esse podcast realmente para você que está nos ouvindo pelo site, esse projeto exclusivo do site e nos agregadores de podcast. O que você está achando? Está gostando? Deixa aí embaixo para a gente, é muito importante o seu comentário, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Vamos ficar na torcida pelo Brasil. Brasil amanhã vai jogar o que sabe, vai vencer a Suíça e nós vamos rumo ao hexacampeonato, beleza? Segunda-feira estamos de volta com o Rio Vox Esporte Clube na rádio, mas amanhã tem Rio Vox Esporte Clube Extra. Todos os dias de Mundial tem Rio Vox Esporte Clube Extra para você. Fique com Deus e até a próxima. Até amanhã com mais Rio Vox Esporte Clube Extra, que se Deus quiser com a vitória da seleção brasileira. E tchau! Pra você, Rio Vox FM 107,9. A melhor programação. Rio Vox FM.